Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Daqui é o Jovem Nerd, o Alexandre Ottoni. E eu já me confundi todo na entrada. Aqui o JP e eu vou ser um velho insuportável, velho. Aqui é o Tucano. E se tu for um velho insuportável, eu vou te jogar num poço de piche, miserável. Aqui é a Zagal e eu odeio headphones baratos. É verdade, eu odeio headphones baratos. É muito bom. Estamos aqui, um Nerdcast daqueles... atípicos, né? Não, falamos, fizemos vários Nerdcasts bem nerds, assim, um atrás do outro. Vamos falar agora, um pouco mais geral, coisas que irritam. Seguindo a linha Fernanda Young de pensamento, né? Que irrita muito a Zagal, aliás. Aí, a Fernanda Young, cara... Que ser humano irritante, eu, cara. Eu gosto aquele, da aquele programa dela com aquelas mulheres era muito chato. Pois é, então aqui vamos conversar, papo de bar mesmo, falar sobre coisas que irritam. Vocês vão, obviamente, concordar ou discordar de algumas, depois vocês mandam... É, certamente vão ficar irritadíssimos. Pois é, é, então nem escuta essa porcaria, putz. Tagal é um cara irritante, né? Vamos lá, hein, mesmo. Canelada. Canelada. Muito bem, leitura de e-mails, por favor, recado da paróquia. This is Sparta. Recado mais importante, vai acontecer sexta-feira, dia 30, semana que vem, atenção. Isso. Fiquem atentos no site que a gente vai fazer um hot site. Exato. Caprichadaço com papel de parede e tudo mais que tem direito. Talvez isso já esteja até no ar já, quando a pessoa está ouvindo esse Nerdcast. E fora isso, vai ter lá também os principais locais que as pessoas vão se reunir. Exato. O nosso local e os outros que estão tramando aí, já tem um grupo pequeno e tal, mande pra gente um e-mail dizendo: pô, eu vou com tantos pra tal lugar, e manda também, de repente, o endereço, a gente coloca lá e outras pessoas que moram na cidade se empolgam e vão também. É, nerdcast@jovemnerd.com.br. Bota seu ponto de encontro com outras pessoas que estão marcadas de ir. Vamos contar a surpresa que nós preparamos? Agora que já tá mais certo, podemos contar, né? Falta uma semana. Nós... contactamos o nerd mais forte do mundo. Exatamente. Fizemos uma roupa de espartano legítima. Com elmo e tudo. Com elmo, capa e tudo que tem direito. E ele vai estar semi-nu. Ai, cara. Rasgado, ele falou, cara, que ele... ele está tomando remédios que só cavalos tomam. Ai, meu Deus do céu. Ele vai estar lá tirando foto com todo mundo pra gente fazer a festa lá. Vai ser maneiro, quem tiver no Rio, cara, vai aonde a gente for, a gente quer tumulto. Se você conhece alguém de algum jornal, alguma revista, qualquer veículo Exato. De comunicação, avisa que a gente vai fazer e vai acontecer. Fazer uma brincadeira. E outra coisa, algumas pessoas não entenderam bem o espírito da brincadeira This is Sparta. Sim. E acham que as pessoas vão ficar zoando o filme. Não é isso. A gente vai gritar só na hora, numa hora, no momento de empolgação do filme. É uma brincadeira inocente, não vai estragar o filme de ninguém, porque na estreia só vai nerd mesmo. É entendeu? E quer dizer, e é pra brincar só na estreia, não é pra ficar chateando, incomodando os outros, com certeza. Teve até um nerd que falou que pra ser completo tinha que falar, tinha que gritar This is Sparta e dar um chutão na cadeira da frente. Pelo amor de Deus. Não façam isso. É só pra brincar. É pra fazer a festa na fila, pra ir todo mundo feliz, tirar foto, filmar e curtir o filme. Não estragar a sessão de ninguém. Certo? Já que estamos falando de história, neste domingo, dia 25 de março, estreia no Discovery Channel uma minissérie de documentário chamado A Luta por Roma. E são 6 episódios que vai de domingo, dia 25, a dia 30 de março, estreia de This is Sparta! Então assistam, são um documentário sobre os grandes imperadores de Roma no Discovery Channel. Se você tem Discovery Channel, grava, faz de tudo. Vai passar em todos os dias seguidos, dia 25 ao dia 30 de março. a luta por Roma. Mais um recado, nós mandem e-mails de voz, nós não aguentamos mais os mesmos caras sempre. É verdade. É, ensina aí como é que é. Entre no Google Talk, tem o usuário nerdcast.jn@gmail.com. Isso. Nós nunca estamos online, só 1% do tempo nós estamos online. Exatamente. Nesse usuário. E você vai entrar e vai mandar uma mensagem de voz, só isso, acabou. Manda uma mensagem, oi, vocês são idiotas, acabou, é só isso. É como se você ligasse pro nosso usuário e ele não atende, atende tipo uma secretária eletrônica que você isso, grava. Isso, é uma secretária eletrônica que o Google nos deu. Certo, então vamos aproveitar e vamos ouvir os e-mails de voz. Salve, senhores do Conselho Nerd, aqui quem vos fala é Oliver Pérez, de Guarulhos, São Paulo. Caras, eu confesso que os meus nerdcasts favoritos sempre são os de nostalgia. E o último sobre o Conan, claro que, meu, não foi exceção. Afinal, Simério foi ou continua sendo, acho que, parte essencial dos nerds que já sabemos lá que não são tão jovens. Cara, foi muito informativo, as coisas do criador do Howard. E, meu, de novo, muito divertido, especialmente com a Lotone teimando por a Sophia Loren com parte do elenco do longa. E, meu, Sophia Loren e Schwarzenegger no mesmo filme, né, cara? What are the odds? Eu também vim dar uma sugestão pra outro Nerdcast nostálgico, né? E esses dias eu andei violando aquela velha e famosa regra dos 15 anos. E eu vi de novo Great Book, A Lenda de Tarzan. E, caros, o filme, meu, ele ainda é bom. Vale salientar que é o mesmo diretor do Carruagens de Fogo. E é o primeiro e único filme que presta do Christopher Lambert. Então, quem sabe não vale a pena comentar um pouco a respeito sobre o Edgar Rice Burroughs e a sua criação, né? Que é o Tarzan. Afinal, dos anos 90 pra trás, acho que já rendeu muitos livros, quadrinhos, filmes, séries de televisão boas e ruins. Séries animadas que eram até ótimas, passava até no antigo sistema Bozo de televisão, e até uma animação até que boa pela Disney, né? E se vocês acharem que for do interesse nerd, está dada a minha sugestão. Abraço pra vocês, parabéns, e muito vodó pro JP que gravou de tanga de pelúcia. Tchau. Fala aí, galera do Nerdcast. Salsa aqui de novo com vocês pra porrinhar. Eu tenho uns comentários sobre o que aconteceu aí no último Nerdcast de vocês sobre o Conan, né? Pô, vocês não falaram do RPG do Conan. Vocês desencavaram o GURPS Conan, mas o novo RPG do Conan mesmo vocês não falaram. Mas enfim, o livro é muito bom, acho que o pessoal deveria conferir. E pra encerrar com chave de ouro, porque eu tô tomando tempo demais de vocês, Ernie Reyes Jr. Esse é o nome do pequeno mestre. Pois é, cara, este infeliz está trabalhando ainda, né? Realmente, como vocês falaram, já deve estar adulto. Sim, está adulto. Ele aparece no filme Bem-vindo à Selva, lutando contra The Rock. E se segura agora na cadeira, porque esse cara fez um filme chamado Surf Ninjas. Ele foi produtor do filme e o pai dele contracenava com ele. O Ernie Reyes Sir. Agora eu te pergunto, o cara tem descendência japonesa com nome de mexicano, Reyes. Pelo amor de Deus, né? Fazer o quê? Um abração, espero que o Nerdcast dessa sexta que vem agora seja tão bom quanto foi esse aí do This is Sparta! Enfim, um abração, galera. Tchau, tchau. Nosso Nerdcast de Conan me surpreendeu como o do Rock. Mais pessoas do que eu achava falaram, gostaram muito, que acharam muito legal, ou que não conheciam tanto Conan e acharam legal conhecer, ou viram o filme 3 vezes seguidas, etc. Uma última coisa antes de começar a ler os e-mails de texto é que nós temos que agradecer imensamente a Brunner Franklin. Verdade! Que fez a ilustração que agora enfeita o layout de nosso site. Verdade, muito bem desenhado, muito bom. Nos atendeu assim com uma prontidão quase inacreditável. A gente pediu, cara, muito legal mesmo. Cara, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Jovem Nerd está muito maneiro, graças a você. E agora pode ler seus e-mails também. Vamos lá, primeiro e-mail de Tito Lustosa, 29 anos, Fortaleza, será? O Jovem Nerd não estava tão errado assim! Ah, eu separei esse e-mail. Quando eu falei que a Sophia Loren fez a mãe do Conan, Eu fui detonado por todos, né, cara? A Nadiushka, que é quem faz a mãe do Conan no filme, foi dublê de corpo da Sofia Loren, meu Deus do céu. Ela fazia várias... E ela tipo, era a Sofia Loren mais liberada. Ele mandou umas fotos da Nadiushka pra gente, assim, meio peladex e tal, que ela fazia muitas essas coisas, esses filmes, assim. E, cara, não é que é verdade, e ela é a cara da Sofia Loren, e não é à toa, foi o dublê dela. Então, é uma coisa que eu falo muito pro meu chefe, ultimamente. Eu não sou maluco! Eu sabia que tinha alguma coisa de Sofia Loren nessa história. E ele termina falando, espero que depois de vocês ficarem podres de rico, não esqueçam dos fãs, e parem de gravar o Nerdcast semanal. Nós não vamos parar. E quando teremos o videocast? Nunca. Assim, nós não vamos parar, né? Até o segundo milhão? O primeiro? Não, olha só. Eu não pararia nunca. Eu também não. Milionário é até melhor, porque a gente tem mais tempo. Isso. Melhor equipamento, melhor tecnologia. Seria até mais fácil fazer o Nerdcast. E a gente contrata uns escravinhos, né? Pra editar pra gente. A minha parte eu faço, eu não consigo deixar ninguém fazer. Olá, galera do Jovem Nerd. Meu nome é Gley. É o Gley. Sou de Natal. E ele diz que pior que Gley seria Gley Loyola. Gley Foca. Ok, que... né? Lembra que você falou Gley Foca? Sim, eu lembro. Ah, eu achei engraçado. Você era, né, seria... cara? Parabéns. Gley Loyola seria muito pior. Seria, né? Tá bom, né, cara? Bela. Vem por meio deste levantar algumas questões suscitadas pelo Nerdcast 55. Sobre a mensagem do Eduardo Aurit Filho, quem é que assiste o episódio 1 e fica interessado em ver outro, cara? Cara, pequenos nerds, talvez. Sim, a segunda questão que ele levanta é: será que o Imperador Palpatine estava vendo algum jogo da Holanda na Copa quando escolheu o nome do Darth Vader? Ai, meu Deus, cara. E a terceira questão, se o Nerdcast não tem um ano ainda, como é que o Rodrigo do Quarto Sinistro envelheceu 2? Mistério, por isso que ele mora no Quarto Sinistro. É verdade. E a melhor questão levantada, se todo jogador de RPG jogava com o Conan, um jogador de Ravenloft jogava com o He-Man? A gente detonou a Ravenloft aqui no Nerdcast, né? Coitado. Com uma má impressão, se fala mal do Ravenloft. Faz uma semana que vou na casa do meu pai pra convencê-lo a gritar "This is Sparta!" no cinema. Mas ele não aceita, por que será? O problema é que meu pai se chama Leônidas. Já desisti até da capa e da sunga, mas o grito é questão de honra. Por último, meu gigante, eu não vou ler mais. Chega. Ah, não, peraí, ele fala da mega canelada que eu mandei. Ah, sim, do Jovem Nerd. Eu falei do John Buscema Jr. Não existe John Buscema Jr., maluco. Ele falou, vocês estão loucos, seus malucos do cara. É Sal Buscema e ele não é filho, ele é irmão do John Buscema. Eu confundi tudo com John Romita Jr., é Sal Buscema, que desenhou Homem-Aranha na época da morte do Harry Osborn, desenhava muito mal e tal, irmão do cara, não filho. Que ótimo, nossos especialistas que não são especializados. Júlia Carolina, 25 anos, Rio de Janeiro. Antes de mais nada, tenho que parabenizar pelo site Whatever. Conheci o site pela indicação do meu namorado quando começou o Big Brother, que todos odeiam. Todo mundo odiou, né, cara? Tudo bem. Já que sou viciado em Harry Potter. Eu adoro fazer, eu tô um pouco mexendo pra vocês, cara. É, rapaz, assim, né, o Jovem Nerd fez o Big Brother Hogwarts, mas os leitores não gostaram. Tudo bem. Depois disso, ouvi o Nerdcast 24 horas e aí já era. Foram micos e mais micos. Já teve gente dentro do ônibus que virou pra trás pra me olhar pensando que eu estava passando mal, já que as gargalhadas estavam incontroláveis. Gente que já me olhou de cara feia achando que eu estava rindo deles e gente que já achou que eu estava dando mole. Olha isso. Aí, o namorado dela, qual é o nome dele? Mas o melhor de tudo é no meu trabalho. Às vezes, quando atendo o telefone, só escuto uma voz dizendo: você já experimentou jogar um pedaço de chocolate num formigueiro? Ou então, tenho para você uma bolinha com textura. Estou viciando com o Nerdcast todas as pessoas que eu faça posso. Isso. RS asterisco. Faça isso. RS asterisco, né? RS é risos, mas asterisco qual é? Não sei, risos tímidos, será? Leonardo Luiz Lima, o novo funcionário da Brasil, olha. Conheci esse Nerdcast enquanto procurava pela música da banheira do Gugu no Google. Cara, what are the odds, né, cara? Que pariu. E tu não queria fazer aquele Nerdcast, hein, cara? E um dos resultados condiziu com o Nerdcast que fala disso e whatever. Pergunta pro Blue Hands sobre o Nerdcast 54B. As comunicações de holograma chegam com chuvisco no destino porque as antenas transmissoras, entre aspas, não podem ser mais potentes que isso? Na minha opinião, mais potência que isso causaria câncer em todos os habitantes das 28 galáxias conhecidas. Isso não condiz com a realidade? Abraços pra todos e tudo mais e whatever. E nunca parem com o Nerdcast. É mais um dizendo pra mim. Não vamos parar. Então voltemos agora com o Nerdcast desabafo. Isso foi, né, cara? Ah, será que as pessoas acham irritante a leitura de e-mails? Não sei. Eu acho irritante as pessoas que reclamam de nós. É verdade, né, cara? Reclamam sem razão, né? Não, acho que reclamam sem razão nem dá pra ligar, né, cara? Porque o cara não tem nada acho que reclamam, falar. Acho que reclamam com razão e que é, exatamente. É. Se o cara faz uma crítica construtiva muito bem feita e a gente fica irritado. Mas sabe o que me irrita? Nego que reclama do Big Brother Hogwarts simplesmente porque não gosta de Harry Potter. Mas, cara, todas as nossas atrações irritam alguém. Eu odeio os idiotas, eles me irritam. Mas vamos lá, coisas, vamos classificar nossas coisas irritantes? Vamos dividir em blocos. Ó, por falar em bloco de carnaval é uma coisa irritante. Cara. A bunda de Ipanema, cara, é um negócio que você tem vontade de se matar, né? É verdade. A gente ficou com o carro parado atrás da banda de Ipanema. Putz grila, irmão. Pois é, cara, é um... E a criatura que o ano inteiro é um modelo de cidadão e no carnaval ele se veste de mulher, enlouquece, pula no seu carro e tenta te beijar. Que nossa, cara, isso é muito irritante, isso, cara. Isso aconteceu com você, Zagão? Não, mas eu já vi acontecer. Ai, ai. É verdade, tudo isso é muito irritante. O carnaval é uma época meio irritante, né? O carnaval é extremamente irritante. É isso, cara. Não, pra, desfile, pra... desfile de escola de samba é irritante, cara. Leci Brandão! Isso, puta que pariu! A mulher só faz uma coisa: identificar as tias. Dona Maria, cozinheira da Mangueira, Dona Cristilda. Dona Clotilde, 150 anos, fundadora da Estácia de Sá. Puta merda, cara, insuportável, esse Brandão. Quando era o Vanucci, o parceiro dela? Alô, você, o Vanucci foi locutor da apresentador, sei lá, do carnaval, até ele mandar aquele ordinária. Cara, não, esse ordinária tem uma música do Chan, cara, que o cara gritou ordinária no meio da. Mas uma mina sambando na Sapucaí, uma mulher sambando na Sapucaí, ele vira ao vivo e dança. Ordinária! É justa causa, cara. É verdade. Cara, com o pai de Washington me irrita muito, cara. Não, o meu irmão tem ataque nervoso quando ele canta uma música dessa de axé. Que é uma música do carrinho de mão. Carrinho de mão, vai, cara, ele começa a tremer. Verdade, né? Axé music e tal, isso realmente é. Não, cara, o compadre Washington, ele só faz uma coisa. Ele fica falando, tchan, tchan, ele só faz isso, meu irmão. Eu fico desgraçado da minha cabeça. A gente pode cortar os programas de domingo, né? Que irritam profundamente. Sabe o que me irrita? Comerciais da MTV. Aqueles sem sentido nenhum. Ah, não. Por quê? Eu não acho irritante, não. O cara tá andando, pisa no chiclete, levanta o pé, o chiclete tá no formato da MTV. Ué. Não é tão irritante. Ah, não, cara. Eu acho isso insuportável, cara. Tem coisa a pior. Família olhando pra câmera, um celeiro atrás. Aí cai um M gigante, esmaga o celeiro. Só isso. Cara, tem coisa pior, cara. Qual sentido é essa propaganda, não, cara? Não é sentido nenhum, é. Não sei. Repetição de comercial é uma coisa irritante. Na TV a cabo, né? É, principalmente. Cara, loop. Não, da câmera lá, da... da câmera da Panasonic. Qual? No intervalo do Lost. Todos os intervalos começavam e acabavam com aquela mina dançando em frente. Uhum. E a câmera balançando. Meu Deus. Agora, atualmente, início de 2007, março, né, que estamos... O que está irritando na televisão é repetição daquele comercial do carro do Tudo Bem. Eu falar em carro, eu sou fanático por futebol americano. Eu assisto todos os jogos possíveis de futebol americano quando tá na temporada aqui, né? E tinha um comercial de carro da Chevrolet, cara, do Silverado, com uma música do John Mellencamp. Cara, que e futebol americano sai muito pra comercial, né? Toda saída pra comercial toca aquela música, cara. Eu ouvi o John Mellencamp pelo menos 2 milhões de vezes nessa temporada de futebol americano, cara. É, não eu dá, não cara. Não tava mais o John Mellencamp. Eu fui num show também do Sex Pistols e do Bad Religion, que era Close Up Planet. Tinham várias bandas. Cara, foi a tarde inteira, a noite inteira. Parava uma banda, começava. Close up, close up. Fale de perto com close up. Caralho, mas aguentava. Ninguém mais comprou o close up. Cara, quando começou, repete muito, ele começa a irritar. Um exemplo foi aquele do Experimenta também, né? Não é comercial, mas foi repetição. Foi um evento que a gente fez uma vez com um cliente lá em Minas, cara, de motocross. E arrumaram um DJ que o cara só tinha duas músicas, cara. E uma das músicas era Vento Ventania. Cara, eu tô Vento Ventania por mais de 3 horas, cara. Meu Deus do céu. Eu tava quase pegando a moto e arrebentando o equipamento do cara. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Lost. Puta, terceira temporada de Lost irrita. Muito, cara, porque os filhos da p*** já passaram 12 episódios e não deram nenhuma resposta ainda. Pois é, agora começou a pegar o ritmo. Mas pô, não, mas pode também, chegar, né, pois é, chegar na metade da temporada de 24 episódios e começar a pegar o ritmo na metade, aí não dá. É, foi irritante a gente ficar naquela expectativa de 6 meses lá e né, nada. Eu achei que ia ser um negócio inacreditável e não foi nada. Tipo Matrix 3? É, mais ou menos. Matrix Revolutions foi irritante, não foi? Pra muita gente. O Mohinder do Hero. Ah, o Mohinder ele já falou aqui. Ah, é um cara, saco. Ele é muito irritante, cara. Narrador em off da historinha. Pois é, porque não faz nada, né? O cara não evolui nem, em nenhum ponto da trama do Heroes, né? Ele só fala... E o cara, e é, um cara é muito crédulo, né, cara? Ele acredita que todo mundo... Qualquer pessoa que fala qualquer coisa pra ele, ele acredita. Né? Então, ele ganhou, né? Ficou em terceiro lugar ou segundo? Como o cara não, mais sexy da TV. Alguma corrida? Você é o segundo cara mais sexy da TV, segundo o TV Guide. Meu Deus! Mohinder, tem certeza? O Mohinder, cara, o Sawyer tá em quinto. Caralho! Não, o Sawyer é quarto. Isso me lembra, essas listas de mais bonitos e mais sexy são extremamente irritantes. Que eu lembro, cara, que na época que o Benício Del Toro estourou com Traffic, ele ficou entre os 50 mais sexys do mundo, cara. Benício Del Toro, velho! Filha da mãe, né, cara? Ele tem aquele olho meio torto, estilo um jogador de futebol, o Amaral, sabe? Um olho no peixe, outro no gato. Ah, eu fico desgraçado da minha cabeça. Turma do Didi, cara. Caraca, turma do Didi, cara. É que nem um cara que joga futebol, teve seus áureos tempos e não quer parar de jogar futebol, né, cara? O Romário, o Didi. Né? O Romário tá jogando bem. Essa que é a diferença. Tá certo. Então, o Didi tá demais, cara. Que isso. Novela das sete. As novelas das sete, que tem como personagem principal o pescador parrudo. Que é o desgraçado que escreve essas novelas, cara. Que tem o Marcos Pasquim de herói. Sem camisa, sempre. Sem camisa. Os diálogos são sempre iguais. Um começa, o outro termina, saca? Tipo Gilmore Girls. Caraca, velho. Todo mundo atrás do cara. O cara come todo mundo. Ai. Ele tem uma história triste pra contar. Um filho que ele não assumiu. Claro, a novela das sete, realmente, depois do Que Rei Sou Eu, nunca mais, né? Isso é porque você viu Que Rei Sou Eu antes do É verdade, né, olha a regra aí. É verdade. O que principalmente me irrita em novela, cara, é a necessidade de ter um final feliz. Das pessoas encontrarem seus pares, cara. Porque tu vem... A novela tem o cara lá e tal, com as coisas acontecendo. Aí quando alguém pinta que vai terminar a novela sozinho, ele mete um personagem só pra aquela pessoa não terminar sozinho, cara. Isso pra mim é uma coisa absurda. Cara, mas é que a novela é feita pro brasileiro padrão, que é semi-beócio. O QI de ameba paralítica, cara. Impressionante, cara. Um cracker esfarelado tem mais QI do brasileiro. Se eu tiver final feliz, não, mano. É isso, cara. Não sou brasileiro, não, cara. Eu vou dar um exemplo. Essa semana teve um evento daquelas lutas livres, saca? Hulk Hogan. Ah, isso é muito bom. Teve uma em Indianápolis. Foi no estádio do time do Indianápolis de futebol americano, Indianápolis Colts, que dá, sei lá, 90 mil pessoas no estádio. E olha que eles ainda botam a cadeira no gramado, então isso ainda aumenta a capacidade. Meu irmão, lotação esgotada com gente na porta, cara, que não conseguia entrar pra ver aquela encenação de luta. Aham. Uhum. É, nego beócio tem qualquer lugar. É, cara. Verdade, é muito verdade isso. Não, mas americano não fica muito atrás de brasileiro, não. Se para, é até pior. Não é isso, é porque existe muita gente simples, cara. Pessoas aqui, você sabe como é que é a educação no Brasil. Então, a novela é algo que permeia o simples total. É aquilo, a mesma coisa. É a mesma história, só muitos personagens. Cara, naquela novela Torre de Babel, uma parada que irrita também. Ah. Torre de Babel, pela primeira vez o Tony Ramos ia fazer papel de... Isso, é verdade. Caraca, choveram cartas, telefonemas, e-mails que... Não, Tony Ramos! Pô, o cara é ator, cara! Deixa o cara fazer uma coisa diferente! Exatamente, mudaram o personagem. O Tony Ramos irrita. Não fala assim. Não fala assim. Quem irrita é o Cláudio Cavalcante. Ah, não, o Tony Ramos não, é super... Ele puxa o R, cara. Porra, Roberto. Suzana Vieira me irrita. Coitado, Suzana Vieira, nota 10. Regina Duarte me irrita. Caraca, Regina Duarte e a filha dela não. É pior ainda, cara. Fazendo o papel de Helena, então, cara, Manuel Carlos, poder. Olha, o Fábio Yabu me disse que ele tem como uma missão pessoal fazer um dia a Regina Duarte falar mega boga na novela. Eu conto com ele com isso. Porque ele trabalha. Não, não, Duarte. Não, é uma missão a esmo que ele pegou. Ah, sim, ótimo. Ah, eu fico desgraçado da minha cabeça. Uma coisa nesse escopo de novela, uma coisa extremamente irritante são as minisséries brasileiras que a Globo lança de tempos em tempos, super bem produzidas, cara, uma produção do cacete, os caras pegam 1 milhão de atores maneiros, vão sempre, sabe, vão, colocam de pano de fundo alguma guerra, alguma mega evento histórico no Brasil e tal, e aí a história acaba virando todo o seu foco pra uma porra de um romance proibido idiota, sabe? Porra, vamos contar a história do JK, beleza e tal, pum! Mete um romance idiota no meio e aí só se fala nesta porra. Bandeirantes, guerra na Amazônia, lá no Acre, whatever. Cara, é sempre a porra do romance proibido. Nego, não... Isso é muito irritante. O Garibaldi maldito, ó. Nego, não esquece, não enjoa disso, sabe? Não existe... Eu só salvo uma minissérie de todas dessas que eu vi, eu só salvo uma minissérie, que é O Tempo e o Vento, que é muito boa. O resto... Que isso? Que isso? Merda. Não, tem uma boa. O Sorriso do Lagarto. Puta que merda, cara. Que isso? Que merda, tio cara. Não, cara. O Zagal não, seu maluco. Você é louco, cara. O Sorriso do Lagarto é que o Raul Cortez caga sangue. Eu nunca vou esquecer isso. O No é Riacho Doce. Ah, é verdade. É verdade. Riacho Doce. Eu acho que a melhor minissérie brasileira é melhor porque já era o tema, então era isso. Que é, eu acho que é engraçadinha, né, cara? A primeira fase, né? Uma das mais bem feitas. Não, as duas fases. Eu achei a segunda fase meio boring, assim. Porque, que isso, cara? Porque a Cláudia Raia, eu não vi. Na segunda fase é impagável. A Bela Cristi, pô. Mas é que eu não via a engraçadinha na Cláudia Raia, entendeu? Parecia que acabou, o personagem morreu. Entendeu? Porra, mesmo porque a Cláudia Raia tinha que ser engraçadona, né, meu irmão? Porra. Engraçadinha não dá, cara. Cara, o Jorge Fernando me irrita muito, cara. Irrita. Toda vez que eles mostram algum bastidor e tá aquela baleia de short Adidas... Ah, a gente não pode falar muito, camisa, não. Sem camisa, mas sem camisa e sem dignidade, aquilo é competidor, cara. Eu não sei, eu acho que eu sou um cara que tem muito ódio no coração, cara, que tem muita coisa que eu odeio. Cara, aquele cara vestido de super-homem, aquela bicha louca de super-homem na plateia do Faustão é sacanagem, cara. Ai, meu Deus, cara. Eu nem sei se sabe tem, sabe o que me irrita no Faustão profundamente? É. O Faustão não sabe falar galera. O Faustão fala garela, cara. Não, não. Presta atenção. Assista o Faustão no meu grito. Fala, garela. Ele não sabe falar galera, cara. Mentira. Tá louco. Eu tô te falando, cara. Também, né, cara. Não tá falando plural também, né, cara. Não exagera, não exagera. Tem uma coisa que ele sabe falar. Figura humana. Figura humana não sabe falar com ninguém, cara. Monstro sagrado. Monstro sagrado. Esse é o melhor cantor do Brasil. Uma figura mais humana de... excepcional, um monstro sagrado. Mais de 30 milhões de cópias vendidas. Ai, é, pois é. É um bastardo, né? Parece uma coxinha de coco. Parece uma taxinha, né, cara? Ah, cara. Que ele chama no aperto no cinto. Ele, a sacola é croqueta e da cintura pra baixo é que nem um toureiro, cara. Mas eu, como profissional, aplaudo o Faustão, que ele era jornalista esportivo e hoje é dono do, apresentador do programa que mais ganha dinheiro pra Globo, cara. Impressionante. Ele é um homem de muito sucesso e merece. Impressionante o nosso povo, né, cara? É que é o Gugu, né? Gugu liberado. Gugu, né, cara? Gugu é meio irritante também, fazendo coisas do PCC. Gugu é meio, eu tenho fazendo camarada com ele pra caramba. Eu tenho umas histórias do Gugu, meu amigo. Eu sei, não pode falar nesse horário, sacou? Eu também conheço a história do Gugu e não posso falar. Você pode já falar. Zeca Camargo fazendo narração em off no Fantástico. Puta aquele bagulho do surdo mudo lendo os lábios e ele falando, né? Nossa. Isso, caralho, da Copa do Mundo, cara. Que merda. Sei. E quando ele chega aí? Ah, ó, oh, vai. Pois é, né? Qual é o objetivo, né? Coisa idiota. Por falar em Copa do Mundo, o Galvão Bueno me irrita demais. O Galvão Bueno é o cara mais irritante do Brasil. Não podia esquecer, né, cara? Voltando ao Fantástico, cara, uma coisa que me irrita muito no Fantástico é o fator for dummies que existe na parada, né? O Fantástico, ele vai e pega um documentário mega boga da BBC, sabe? E aí bota, sei lá, o filho do Lúcio Mauro pra falar, esse é o peixinho pré-histórico. Oi, tudo bem? Eu sou o... sabe? Puta, cara, qual é? Cara, eu lembro que Caçadores de Mito, quando eles foram passar no Fantástico, cara, eles estavam fazendo um mito de que o que molhava mais, se correr ou andar debaixo da chuva. E só pra falar isso, eles pegaram o filho do Lúcio Mauro, botaram com a galera do Corpo de Bombeiros jogando água pra cima só pra ele ficar correndo que nem uma besta pra ilustrar a matéria, sabe? Cara, que imagina o que tá passando na cabeça dos caras do bombeiro, cara. Que idiota, cara. É muito irritante esse fator for dummies, né? Temos que... E a previsão do fim do ano? Ah, porra. Dos astrônomos... Pai de Santos, astrônomos não, pô. Astrônomo, cara. Mas é. Glória Maria. Glória Maria me irrita muito. Ela foi fazer uma série. Ela faz uma série de reportagens que ela vai viajando. Foi a férias dela, né? É. Ela foi pro Niagara Falls. Levou uma criança brasileira, menor de rua, pá, não sei o quê. Fechou o olho dela e abriu o Niagara Falls. Pra ver a reação. É. A criança olhou aquilo e foda-se, tá ligado? Cadê meu sanduíche de presunto? Ela é péssima jornalista, cara, e tem maior conceito. Ah, não sei dizer, é. Ela tem 180 anos, cara. Quando caiu o elevado Paulo de Fronten lá, em 80 e poucos, ela já foi a primeira matéria dela, faz uns 30 anos, cara, 40 anos. E o amigo oculto do Fantástico, ah, cara. Ah, não, cara, nem me fala, que idiotice. Eu mudo de canal, cara. Nem sei porque eu vejo Fantástico às vezes, cara, não dá. Tem um amigo oculto também no vídeo show, né, cara, com o Mocotó. Puta, o vídeo show é irritante demais, cara, é muita... Não dá pra cara, ver. Cara, o vídeo show é insignificante, né, não dá, não se vê, não dá pra ver. Não dá. O que mais me irrita no cotidiano é o small talk. Small talk realmente é de matar, cara. Cara, e é impressionante. Você tá na fila do mercado e aí a pessoa de trás começa. Quente, né? Caralho, e por mais que você finja que não é com você, a pessoa insiste, cara. Ai, e é insuportável bom. O small talk, cara, é insuportável. Pois eu não sou uma pessoa nada sociável. O small talk com pessoas conhecidas, sabe? Conhecidas. É pior ainda. É horrível. É pior ainda. Quando você tá com pressa na rua, encontra com alguém assim que você conhece, sabe? É mas horrível. Aí tu... rapaz! Com a pessoa e você quer ir embora. Mas é horrível. Quando você encontra aquela pessoa que você não vê já há um tempão, um ex-colega de trabalho, alguma coisa. E aí, como é que tá? Babá. E você, caralho. E às vezes... Não, eu... vamos marcar! Vamos marcar! Cara, isso nunca aconteceu. Sério, ninguém... Isso não aconteceu com ninguém, cara. Vamos marcar e aí depois liga. Pô, tô ligando pra marcar. Tem aqueles caras que não fazem a mínima ideia de onde te conhece e falam assim, e aí, tá lá ainda? Tá. É, né? Horrível, cara. Tá lá ainda demais. Mas o vamos marcar é sensacional, cara. Cara, eu queria ter um desprendimento social pra quando alguém falasse vamos marcar, eu falar não vamos. Não dá, né, cara? A gente deseja muito, mas não tem coragem, né? Estilo, e aí, tá tudo bem? Não, tomou merda. É, exatamente. Né? Aí fudeu. Mas às vezes as duas pessoas estão na mesma situação, elas não querem falar, né? Mas elas ficam... Aí fica um constrangimento, senhora. Exatamente. Fica aquele silêncio, assim, Então tá, né? Agora, existem também os free talkers, que são muito irritantes. Eu apelidei de free talkers, que são as pessoas que, como o Azaghal descreveu, vêm falar com você de graça, né? A minha esposa, a senhora Jovem Nerd, é um imã de free talkers, cara. A gente tava no metrô, eu tava falando sobre isso com ela, a gente tava achando engraçado falar sobre isso, então... Senta uma senhorinha do lado dela, cara. Começa a falar com ela e eu ignoro completamente. Eu tenho coragem, né? Quando a pessoa não é conhecida, eu simplesmente não dirijo a falar. Mas a senhora Jovem Nerd não consegue. Ela tem que satisfazer a loucura do free talker. E ela começa a falar... E aí, 2 minutos de conversa, eu olho pro lado, a véia já tá com a carteira aberta mostrando as fotos dos netos. Aí eu começo a rir, cara. Assim, sabe aquela risada? E aí a véia, cara, que tava falando do problema dela de olho e tal, ela, você acha engraçado, mas você vai ficar velho também. Aí eu, não é isso. Velho, pô, vocês lembram de Família Dinossauro, né? Claro, claro. Vovó Zilda fez uma certa idade, tem que tacar do posto de picha. É verdade. Não serve mais pra pica, cara. Não serve pra nada. Você tá no caixa do supermercado, aí tá. Você vai lá, tem uma caixa que é exclusivo pra idosos. Isso. Tá vazia. Uhum. Mas na tua fila, tem 15 velhos. Hoje foi foda, hoje foi demais, cara. Eu tava no supermercado, eu comprei uma cebola e um limão, que eu queria fazer um negócio aqui, aí... Entrei na fila, só que eu não... O negócio aí é uma caipirinha cebola. Eu não botei o limão e a cebola dentro de saco. Era um... Aí tá, vem a velhinha atrás de mim na fila e me dá uma sacola. Um saco, ó. Olha, pra você botar, eu falei, obrigado, eu não preciso não. Não. Pode botar, porque ela vai pedir. A caixa não deixa pesar sem saco. Tá bom. Não peguei a porra do saco. Aí a mulher pesou normalmente, ela virou ainda e falou assim, às vezes elas não pesam, não. Chato, brother. Não, sabe o que eu odeio no supermercado? O neguinho que vem com um ou dois produtos e pede pra passar na frente. Eu não deixo, cara. Ah, sabe o que é uma coisa que eu não entendo? Que eu achei tante? As velhinhas de cabelo lilás. Caralho, que porra é essa, cara? Você sabe cara? Explicar por que isso? Qual é a da parada? Não, mas minha senhora, o seu cabelo está roxo. O que aconteceu? Não dá pra entender, eu não consigo entender. Porque se a sua neta pintar dessa cor, a senhora vai reprovar. Cara, eu tive um chefe na ESSO, que ele era totalmente grisalho, e ele usava um produto qualquer, não sei, que deixava o cabelo dele azulado, cara. Mas era bem azul, hein? Aí um determinado dia que eu cheguei em Belo Horizonte, cara, eu abro a porta da sala dele, cara, o cabelo dele tava caju. Aí sabe quando tu fica assim, estático, olhando assim, que tu não consegue tirar o olho de uma parada? Uhum. Eu já abri esperando ver aquela coisa esquisita azul. Aí tu abre, puxa o caju. Aí eu fiquei parado, cara. Aí entrou um outro amigo meu por trás. Caralho! Que loucada! Teu amigo entrou por trás, cara? João. Nossa, cara. O cara passou por trás e eu nem vou contar o final da parada. Tá irritado! Eu fico desgraçado da minha cabeça. Teve uma época, João, que teu cabelo me irritava. Você lembra aquele velhinho que cortava com teu cabelo? Eu uso meu cabelo. Tu vai lembrar. Eu há mais de 20 anos. Tu vai lembrar disso, o velhinho que fazia bonsai no seu cabelo? Calma. Foi uma vez. Calma, eu lembro dessa história perfeitamente. Era o seu Miyagi que cortava o cabelo do João Paulo. Não. Cortou uma vez. E aí o João Paulo foi lá, eu cortei anos do seu Miyagi. É, eu sei. Eu cortei uma vez. Ele foi lá e falou, seu Miyagi, eu quero cortar o cabelo porque eu quero deixar crescer. Que era a coisa que não podia se falar pro seu Miyagi, porque eles traziam o cabelo do Bruno assim também, né, Bruno? É, né? Cara, o João Paulo chegou em casa, cara. Quando ele abriu a porta, que eu e o Tucano chegamos lá, ele parecia uma pica. Tá parecendo uma roupa, moleque. Que isso? Antes de chegar em casa, eu encontrei com um amigo meu na rua, cara. O cara parou, ficou me olhando e falou... Porra, tu tá parecendo um Beatle, cara. Camarada do McCartney do Leandro. E uma vez eu dormi na cadeira do barbeiro, eu dormi apagado. Quando eu acordei, cara, eu tava com um topete Beverly Hills. Topete me irrita. Ai, meu Deus. Mané, porra é essa, cara? O que tu fez aí no cabelo? Que maluquice é essa? Não. Sabe o que que é? Eu vou participar de um concurso esse fim de semana e resolvi treinar no teu cabelo. Caralho, não é possível, cara. Tu pode voltar com isso pro normal agora, cara. Cara, isso irrita muito. Se você entrar no barbeiro e falar, eu quero que corte assim, o cara vai e caga na tua cabeça e corta do jeito que ele quer. Pedro Poleto, tu me irrita, cara. Tu me irrita, cara. É o Pedro Poleto, fã stop. Ah, agora ele teve um orgasmo. Não posso chegar no computador que vem pra ele. Ele mudou o nome. Olha o que vocês fizeram com o moleque. Foram chamar ele. É o Pedro Erever da Silva. Ele botou no profile dele do Orkut. Pedro Erever da Silva. Olha isso, que medo. Não vamos falar... Por falar em juventude, o que mais me irrita, cara, é ele vir usando a calça. No joelho, cara, com a cueca aí de fora. Que nego compra calça com 5 tamanhos a mais do que a cintura? Eu não vou entender jamais, bicho. Juventude Che Guevara, cara. Juventude Che Guevara, é muito bom, né, cara? Galera engajada, não sabe no quê. Puta, cara, como eu odeio, cara. Vai na no passeata do PSTU. Tô bom, cara. Por que a gente sempre odeia a geração seguinte à nossa? A gente acha que eles são todos errados. Isso é uma regra do universo, não adianta. Não é verdade? A gente tá vendo isso agora. Não, a juventude Che Guevara já tem há anos, cara. Não, tem. Tinha contemporâneos nossos que eram juventude Che Guevara. Verdade. Vocês nunca participaram de passeata nenhuma, cara? Não. Caraca, eu fiz uma passeata no meu colégio. Ah, meu Deus. Isso é uma história excelente. Pelo pátio do colégio, pelo Não, olha só. Salão. Eu estudava no Colégio São Paulo, que era na Vieira Soto. E aí era uma época que estavam tendo vários reajustes abusivos das mensalidades. Uhum. Aí a galera do meu colégio se juntou pra fazer um protesto. Uhum. Aí o nego arranjou bumbo, cara. A gente chegou na Vieira Soto e deitou as bicicletas na pista, fechando as duas pistas. Meu Deus! A gente fez um engarrafamento de 8 quilômetros, porque a viração de manhã, as duas mãos ficavam no mesmo sentido por causa do tamanho do fluxo. Uhum. E a gente interrompeu o fluxo por completo. Não acredito. E ficava tocando o bumbo, cara. Chegou polícia, meu irmão. Claro, né? Barata voa, cara. Adiantou alguma coisa? Não, os 5 líderes do movimento foram expulsos do colégio. Ai, meu Deus! Ah, eu fico desgraçado. desgraçado da minha cabeça. Telemarketing. Ah! Cara, telemarketing eu vou te falar. Aqui nos Estados Unidos é muito pior, cara. É toda hora, neguinho. É mesmo, cara. Existe uma empresa em específico que liga lá pro escritório, cara, que vende para-brisa do carro. Cara. Uma vez ela ligou, eu atendi, eu falei, não, meu para-brisa tá legal, não tá quebrado, não. 5 minutos ligou, depois ligou uma outra pessoa da minha empresa, cara. E eu falei, mas que p*** é essa? Vocês ligaram pra cá 5 minutos atrás? A mulher, pô, você tá nervoso? Sim, tô, né, pô? É uma coisa extremamente irritante no telemarketing é o gerundismo, né, cara? O gerundismo, ele nasceu de traduções mal feitas, de scripts em inglês. Né, porque aquelas expressões como you will be receiving, você acabou virando você vai estar recebendo, né? Que, que em inglês faz sentido a expressão, agora em português não rola, né, cara? E isso já virou uma linguagem oficial deles, né, cara? Os caras usam 3 ou 4 verbos quando você pode usar um só. É uma coisa tenebrosa. Prospect ou atendimento, que é pior? O ativo ou o passivo, né? Cara, a campanha ativa, você até pode desligar na cara. Não, depende. Às vezes, quando é mensagem gravada, você desliga e a parada não sai, cara. Você puxa, ele tá lá indo, o cara aparece. Não, mas olha só, geralmente a ativa, você pode se livrar dela desligando. Ah, não quero saber. Agora, a passiva, que eles chamam, que é a campanha que você liga e ele atende, você não tem como escapar, você tem que esperar. Você quer reclamar, você quer não sei o quê, o cara te mete na musiquinha, filha da... meia hora. Por falar nisso, musiquinha de hold no telefone é outra parada que irrita demais. Não, e eu aqui trabalho com a gente, o nosso escritório é revendedor oficial da Disney, né? E eu ligo muito pra Disney. Todo dia eu ligo várias vezes pra Disney, né? E o hold, cara, é só com musiquinha dos desenhos e dos filmes da Disney. É de se matar, ouvir o Três Porquinhos, a Cinderela e o Peter Pan toda hora. É, seu mundo. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Ele é mais de caridade. Se você der uma vez, cara... Cara, a religião em si, os fanáticos religiosos são irritantes, cara, né? O fanático é ser, por qualquer coisa. Quando o cara coisa, acha por qualquer coisa. Que a religião dele é a melhor e que não existe... cara, esse é insuportável, cara, porque ele não está aberto nem ao diálogo, imbecil. Não está aberto ao diálogo. Mas isso é a história mais velha do mundo, né, cara? O cara achar que a religião dele é a certa e que você deve acreditar no Deus dele. Mas isso vale pra religião, vale pra política, vale pra futebol, vale pro que for, cara. É porque na religião existe um fervor, Que leva a pessoa. Você vê, fanático é f***. Tem vascaíno que acha que ainda vai ganhar alguma final do Flamengo, cara. Pronto. O que me irrita no Vasco, cara, é quando eles começam a cantar o Vasco é o time da virada, cara. Eu não vejo o Vasco virar pra cima de ninguém há mais de 10 anos. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Cara, gola rolê. Gola rolê é um espetáculo. Que aí eu conheço só 2 pessoas que podem usar gola rolê. É o Maurício Júnior e o Prince Brown. É a famosa gola fimose, né, cara? Algum outro tipo de guarda-roupa que irrita vocês? A mim, eu tenho um figurinozinho que me mata. Qual? É o cara de calça jeans, camiseta branca e um blazer. Camiseta branca, gola canoa. Que tipo de evento social esse cara pode estar frequentando com essa roupa, né? Que coisa, eu tenho um ódio profundo de dog tags. Dog tags são aquelas identificadoras que os soldados americanos usavam na guerra, sabe? Aquela paradinha de metal. E isso tem um objetivo. O objetivo disso é quando você morre no meio da floresta e sobrou 3 pedaços seus, o cara pega o dog tag, esse aqui era o fulano. E aí o cara vai, pega isso e vai pro shopping. Como assim, cara? É muito irritante. E mulher tem uma outra coisa do vestiário que me irrita profundamente. É tamanco. Por quê? Porque tinha uma mulher que eu saí durante um bom tempo, que ela usava uma porra de um tamanco com uma sola gigantesca, e ela parava com a perna assim, meio que arcada, e ficava batendo as solas do tamanco, sabe? Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Cara, eu tô meio... pavor disso. Provador de roupa que é quente, cara. Provar roupa nunca é agradável. Não, é chato. E aí você tem que ficar naquela merda, naquele lugar croquetado, suando que nem um puto. E pra roupa não dar no final. Com certeza. E quando a pessoa bota a mão pela cortininha assim pra pegar um negócio, fica com a mão assim abrindo e fechando o dedinho. Não. É, rapaz, o trânsito é um problema do mundo moderno. Nem Platão previu. Mulher no volante, cara, é a pior coisa. Porque quando alguma coisa está acontecendo e não deveria estar acontecendo, é mulher que está atrás daquela do volante, cara. Oh, calma. Aqui em São Lourenço, meu irmão... Calma. A mulherada aqui para o carro, aqui é mão dupla, a maioria das ruas são mão dupla. A mulher quer buscar a filha na casa da amiga ou pedir pro padeiro trazer 10 medos de pão, ela para o carro onde está, sabe qual é? Ela vem andando, pé no freio, onde tiver, para no meio da rua e começa a gritar pro cara trazer a parada, pro fulano, pra... caramba, puta merda, cara, como eu odeio isso, cara. Pois é, assim, antes que as mulheres enlouqueçam que estão escutando este Nerdcast, existem mulheres que dirigem muito melhor, exatamente, a gente sabe, os seguros para as mulheres são mais baratos, porque elas não se envolvem em mega acidentes. Não, senhor. Calma. Eu tenho uma teoria. Não, olha só, essa porra de que as mulheres não se metem no acidente é porque elas vêm fazendo merda o tempo todo, e aí a gente tem que desviar, meu amigo, e arrebenta os carros todos, cara. Mas é isso, que as mulheres se envolvem em pequenos acidentes. Os homens é que destroem os carros. Mas, de qualquer forma, quem dirige diariamente, sabe que existe um percentual maior de cagadas provindas de mulheres no volante. Não é um ataque às mulheres, é uma... matemática simples. Uma ciência. Olha, aqui em Orlando tem dois tipos de indivíduo que é pior do que mulher no volante, cara. Velho. O primeiro é turista. Turista. O nego não sabe pra onde tá indo, né, cara? É, claro. Ele pega o carro e tá andando a esmo, porra. Sem saber pra onde é que vai. E aí o cara vê uma placa, que é onde ele tem que entrar, e, pô, aqui tem ruas de 4, 5 pistas, né, cara? O cara resolve cortar as 4 pistas pra entrar no negócio, cara. É uma coisa terrível. Agora, pior ainda que os turistas são os velhos. O velho em qualquer lugar do mundo. Aqui é velhinho de 95 anos pedindo, cara. Caralho. Porque na Flórida tem muito velho, né? Os velhos que se aposentam no país inteiro vêm pra cá, pra Flórida, é, né? É pra fugir do frio. É verdade. O problema do velho, cara, é que o velho normalmente ele encolhe, né? Uma pessoa que é idosa, ela encolhe, é normal. Então o cara já não enxerga acima do volante. A visão vai pro cacete, o cara não tem reflexo, por que pariu, cara? Yeah. E a linha que demarca as duas pistas, por exemplo, o cara nunca vê, fica sempre sambando com o carro, assim, tá boa, né? Ah, eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu acho que se eu dirigisse carro, eu infartava em pelo menos uns 2 meses. Ah, isso. Sim, é verdade, Tucano... comprou uma moto e a galera fez um bolão de quando o Tucano ia cair. Eu já perdi já. Eu já perdi. Não, mas já. Eu falei novembro, mas não deu outra. Ele caiu, cara. E ele tava sóbrio. Tava sóbrio. Ah, eu fico desgraçado da minha cabeça. Caraca, motorista de ônibus, cara. Eu tenho uma teoria sobre motorista de ônibus. Faça a tua teoria. Não, é simples. Eles não têm mãe. Verdade. São criados em laboratório. E são cornos. Principalmente no Rio de Janeiro. Cara, não é possível andar daquele jeito. Cara, motorista de ônibus é uma raça engenhada em laboratório. Com o objetivo de ser daquele jeito. Não há outra explicação. E você que não discute com ele, né? É verdade. Um amigo meu, o Rufa, cara, ele morava em Copacabana. Ele apertou aquela cordinha. Agora não sei se não é, na época era cordinha. Tem botão e cordinha agora. É. O cara puxou a cordinha, né, pra parar no ponto dele, cara, e o cara não parou, né? Ah, só que o ponto seguinte, cara, era depois do túnel. O cara passou o túnel, cara. Meu Deus. Com o Bubba dentro do ônibus, né? Cara, ele começou a pagar pro motorista. O cara abriu aquela paradinha lá de cima, cara, e sacou a teixeira lá de cima. Ele pulou da porta do ônibus, cara, túnel no túnel, o cara pulou da porta do ônibus, quase com o cara de teixeira aí. Mas o problema também do ônibus é a aceleração e frenagem. É verdade. Agora falou entendido. Mas eu acho que é porque eles amarram um peso de 10 quilos na perna dos caras. Porque não é possível, cara. É verdade. O cara não fugir. É verdade. Eu já vi o cara... Pegou gente no ponto de ônibus, cara, no meio da esquina lá na Avenida do Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana. Pegou. Sinal fechado lá no final. Acelerou. Tá! Segunda marcha. Tá! Terceira marcha. Tá! Chegou em cima do sinal. Filha da puta, cara, velho. Nem começou, né? Eu não puxo briga, não, mas nem começou a xingar. Não adianta nada, levanta o braço, sabe? Faz. Oh! Sabe? Essas coisas. Quer dizer, é uma idiotice, cara. O sinal estava fechado. Ah, eu fico desgraçado da minha cabeça. Mas, falando em carro, ônibus, etc., sabe o que é muito irritante? Por exemplo, o Azaghal acha irritante quando ele atravessa um sinal com um carro. Um sinal aberto pra ele e o ônibus explode na traseira do carro. Ah, é. Isso é muito irritante. E ele roda 3 vezes, depois bate contra a traseira numa árvore e depois roda mais uma vez pro outro lado. E depois sai andando e agride o motorista do ônibus. O Azaghal achou esse dia irritante. Problemas sérios, né, com o ônibus tu, né, Azaghal? Eu tenho problema sério com o ônibus. Teve uma vez que ele tomou um de front, tá ligado? No peito, vem! Frescão, foi atropelado por um frescão, foi arremessado um quarteirão. Azaghal, de bicicleta, né? De bicicleta. De bicicleta, de repente cresceu um monstro de metal. Estacou o Azaghal longe, cara, e ele simplesmente levantou, é um herói. Quando eu soube que ele tinha sofrido um acidente, cara, depois, lógico, eu vi que ele tava bem, ele tinha morrido, ele tinha mais, cara. Eu comecei a gargalhar, porque eu comecei a imaginar o Azaghal na lataria do ônibus, estilo o coiote do papalé. Travado na lataria do ônibus, assim. Não, foi legal que eu já tava morando em Santos, foi em 94 isso, né? Que pariu, cara, foi legal. Não, foi irado. Só a galera. Dois meses paralisado, foi ótimo. Um mês depois eu fui pro Rio pra visitá-lo, aí ele tava tirando ainda vidro de dentro da pele dele, cara. Olha como é que tá aqui, ó, saiu mais um pedacinho de vidro. É verdade, cara, o para-brisa do ônibus ficou todo no meu braço. Tá certo. Mas tu levantou depois, você levantou normal, né, cara? Não, que... normal não. Não, normal não. Tentou no meio fio e disse, essa foi foda. Aí eu ligo pro Tucano pra contar o acontecido, né? Uhum. No hospital já, eu já tinha descoberto o que eu tinha quebrado, o que eu não tinha. Tá certo. Aí eu ligo e falo, cara, tu não vai acreditar no que me aconteceu. Esse viado vira e fala assim... Teu pau caiu. Que escroto, cara. Que amigo. Ah, eu fico desgraçado da minha cabeça. Falta o limpador de para-brisa. Ah, não, é verdade. Neguinho joga... Para no sinal, já vem aquela água, né, cara? Aquela água nojenta. É, já vem jogando aquela água pra limpar o teu para-brisa. Não, é, e o cara, o cara vem lá da puta que pariu. É, o não cara é perto, já não. Joga lá de baixo. Ele esguicha, o cara tá 10 metros do teu carro e tá esguichando água, meu irmão. Não, olha só, eu vejo toda hora gente fazendo não, buzinando e tal, e o moleque não quer nem saber, né? Existe um macete, se você não sabe, existe um macete. É só você ligar... Atropelar. É só você ligar o limpador de para-brisa, ele já sai. Liga pro limpador de para-brisa, joga os guichos. Verdade. Na mão dele. Liga o limpador de para-brisa na mão dele. Antes dele chegar, aquele esguicha de longe, aí você já vai limpando que ele já sabe que você não quer. Isso só é igual aqueles boliches antigamente, que não eram automáticos, e o camarada tinha que levantar os pinos, sabe? Que valia 10 pontos acertar a perna do cara. Verdade, verdade. Buzina é irritante, dependendo da situação. Pô, às vezes necessário. Buzina no trânsito. Quando você sabe que não tem como andar mesmo. Cara, engarrafamento completo na Avenida Brasil. Uhum. Não tem pra onde sair, não, cara. Tem. O que você pode fazer é abandonar o carro e ir pro boteco. Dia de fúria. Nego, nego, senta a mão na buzina, meu. Assenta a mão. Puta merda, cara. Como se lá na frente, né, o cara fala assim, ih, rapaz, tão buzinando, é melhor a gente andar. Tá na hora de andar. E motorista de ônibus que no trânsito, parado, fica dando farolada no teu carro pra tu sair da frente. Como se fosse possível, cara. É verdade. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Mas então, relacionado a carro, pra fechar, é muito irritante quando você decide vender o seu carro para investir em ações, e aí no dia seguinte que você comprou, fez toda a sua carteira de ações, a porra da bolsa da China despenca! Como não tinha despencado nos últimos 10 anos! Porra, era só esperar mais um dia, cara. Podia deixar de falar, né, do nosso dia a dia de muitos nerds. Sim. Que é o mundo da informática, da internet e afins, coisas que nos irritam profundamente. Eu, cara, o que mais me irrita hoje em dia na informática é internet. Aqui em São Lourenço tem uma maldita internet, a rádio, que é uma merda caríssima. E tem Velox também. Eu tenho Velox e comprei um roteador sem fio pra usar aqui em casa, pra eu ter uma liberdade. Uhum. E a filha da puta da Star Wars, cara, tem antena na merda da cidade inteira, causa uma interferência insuportável na porra da minha rede, cara. Vamos só fazer um parêntese aqui. Essa liberdade que tu quer dizer, que tu quer jogar paciência no banheiro, fala aí. Defeito em computador em geral, né? Porque, pô, por exemplo, eu sou um cara que sou usuário, tenho muito mais desconhecimento do que isso. Então qualquer defeito no computador, cara, me tira do sério, né? Porque significa chamar técnico, etc. É claro, olha só, de computador uma coisa muito ruim, dá um ódio, é quando você decide formatar, né, pra dar aquela melhorada, e você, depois que formatou, esqueceu de, por exemplo, ou salvar seus favoritos, ou salvar o que tinha no seu desktop, que é horrível, cara. É realmente um ou outro sempre acaba acontecendo. O negócio que me irrita são as pessoas que falam no Messenger e escrevem uma palavra por linha. Ou seja, marabagem. Né? Ele fala... Fala aí, garotinho. Hoje fui na Warner, descobri que vai passar o filme. Cara, é um filho da... Qual é o problema do filho da mãe, cara, de escrever tudo? Cara, é muito irritante isso, cara. Porque fica aquele tereréu, tereréu, na cabeça o tempo inteiro. É um inferno. Eu gostava mais da... Esse barulhinho do Messenger me irrita um pouco. Eu gostava mais do ICQ. Não! Pelo amor de Deus, o barulho mais odioso de todos. Não, cara, esse... Oh, é horrível, cara. Dava muita raiva daquilo, cara. O pânico é legal porque ele irrita as pessoas que nos irritam, cara. Cara, verdade. Como eu tinha orgasmos vendo eles perseguiram o Clodovil. Miserável. Clodovil, filho da p***. Atrás do João Soares também. Demais. Ai, aquilo era ótimo, muito bom. O Orkut me irrita. O Orkut me irrita, pô, violentamente, porque eu acho totalmente inútil. Eu acho uma perda de tempo monstruosa, cara. Não se faz nada lá, cara, que tu não faça em qualquer outro lugar da internet. O Orkut serve pra você ficar de olho na vida dos outros, é isso. Totalmente desnecessário. Assim, tem suas vantagens. Tem gente que reencontrou velhos amigos, etc. Mas idiotice, vamos marcar. Mas eu penso ele mais com tipo uma agenda telefônica, que nem o Messenger. Eu não bloqueio ninguém que não me enche o saco. Sabe? Eu posso não falar com um cara há 10 anos. Mas ele tá mas lá. Mas tu não faz nada lá que tu não faça em outros lugares, cara. Igualzinho ou melhor, cara. Que outros lugares? O próprio Messenger, na internet como um todo, cara. Por e-mail, é muito... por se o você que quer for, achar cara. Uma pessoa, se você quer achar uma pessoa pelo Orkut, dá achar... pra você procurar. Se você quer ela. Achar, o... pelo se você quer achar alguma pessoa, contrata um detetive particular, cara, porque ela não quer ser encontrada. Pô, então eu vou chamar o Mário Fofoca, beleza. Sabe o que me irrita? Linguagem da juventude no computador. Não, né? Eu não consigo entender. Não, uma coisa é escrever PQ em vez de porquê. Você, né, tá agilizando ali. Outra coisa é escrever não, né? N-A-U-M. Você usa mais letras do que o normal. Exatamente. Ou então escrever da forma fonética que você fala, né, cara? Tipo... KD. Hein? K e D. Cadê? Cadê você? Cadê você, sabe? Não, mas... Não, palavras com K me enlouquecem. Aqui em São Lourenço, cara, a moda são palavras com K. Você tem o que beleza com K. Você tem o que sabor com K. Uhum. Você tem o que lanches com K. Eu vou abrir, juro por Deus, cara, eu vou abrir um boteco e botar o nome de que merda. Um e-mail com hahaha, hehehe, não me são agradáveis, cara. Agora botou kkk, eu fico... Cara, como eu demorei pra entender o que era esse kkk, cara. O cara, que porra é essa? Um monte de carro, que porra. Eu realmente demorei pra sacar, tá ficando velho, horrível. Muito dessa linguagem vem da época do telégrafo. Que época do telégrafo, cara? É, telegrama. Esse negócio de escrever algumas palavras sem acentuação é por causa de telégrafo. Não, é preguiça, cara. É, cara, porra, até parece, cara. Que papo furado do telégrafo. Cara. Quer dizer que um monte de caras trabalhavam no telégrafo acessam a internet hoje em dia. Não, não é isso. Olha só, a linguagem... De Messenger, de chat, essa linguagem VC e tal, essa linguagem abreviada de Messenger, de chat e tal, ela tem realmente o intuito de você digitar mais rápido, falar com mais pessoas ao mesmo tempo, etc e tal. O problema é trazer isso pra sua vida formal, né? É escrever, tá no colégio, escrever redação com VC, que nem já aconteceu com a Dubó. Falou que não ia escrever assim, escreveu. Aí vem o professor cheio de coisinha vermelha, VC, QD, etc e tal. Né? Não pode trazer pra língua formal, por isso que eu acho que a pessoa deve sempre exercitar a escrita correta e tal. Né? Que as pessoas não sabem acentuar, botam cedilha no lugar de dois S, é horrível. O português, cara, é um negócio que me irrita profundamente. A língua portuguesa. A língua portuguesa é um monte de exceções com algumas regras. É difícil. A língua é cabeluda, a língua portuguesa. Cara, tem algumas letras que não tem por que elas existirem, né? Lá vem. Dá um exemplo aí, cara. Tipo o quê? H? Pô, quê? Não sei, o que tu vai falar? O H, o quê? Pra que serve o H? Pra fazer o que é H antes de hipopótamo? Porra. Tu sabe, Azaghal, que você é espanhol. No espanhol, isso é muito mais bem resolvido, com acentuação. Uhum. Cara, uma vez a gente tava numa reunião da ESO, quando eu trabalhava lá, e veio um cara do departamento jurídico dar uma palestra sobre garantias, eu não sei o que, né? E esse cara era gago. Aí ele começou a falar lá e tudo, tudo. Aí ele resolveu falar a palavra hipoteca, cara. E começou. Hipô. Aí um amigo meu lá do fundo da sala mandou. Hipopótamo. Aí o cara. Não, tetê. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu odeio a tecla insert. Cara. A tecla insert, quando você está escrevendo texto, ela serve para duas coisas. Um, para fazer você escrever do jeito que você quer. Outra, para mandar você para o inferno astral da informática. Porque você quer inserir uma palavra no meio do seu texto, você começa, bota o seu cursor lá, começa a escrever. Quando você vê, você comeu todo o resto do texto. Mas você não quer fazer isso nunca! Porque a tecla insert serve pra você acionar ou não isso, certo? Você não precisa escrever sobre o texto nunca, porque quando você quer apagar, você simplesmente seleciona e deleta. Um bando de filha da... Eu sei que é um... tirar isso do Word, mas do resto não dá. Você tá escrevendo na web ou qualquer coisa, no Gmail, esta merda azucrina na sua vida, cara. Acaba, você sempre esbarra na porra do insert quando você vai dar delete ou enter ou qualquer coisa. É um inferno, odeio. Tô com ódio disso agora, cara. Eu só não arranco a porra do insert porque ele serve pra outras coisas também. Que ódio. Isso foi um desabafo. Foi um desabafo. Sabe o que acontece de vez em quando também? Você vai apertar delete, aliás, você vai apertar enter pra alguma coisa, e aí o seu dedo esbarra no delete e depois cai no enter. Ou seja, você automaticamente deleta tudo, cara. Você tá meio descoordenado. Não, cara, eu duvido que eu receba e-mail falando que... Não receba e-mail falando que isso já aconteceu, cara. E pra fechar, acho que essa parte de computador, né? Spam. Olha, o spam é uma beleza, né, cara? Spam, aumente seu pênis, jovem nerd. Porque... É o spam mais corriqueiro que tem na internet, cara. Ai, cara, é porque, né, cara, que as pessoas... O spam, ele deve funcionar, cara. Muito. Porque senão não, ele não existia. Cara. O spam, cara, é como aquele método de quebrar senha na força bruta. É verdade. Eles jogam até você não aguentar mais, sabe? Cara, mas é, deve ser, cara. O cara, assim, de 500 mil e-mails que ele manda, 10 devem aceitar. E aí o cara faz 10 negócios. Deve ser nesse 0,2%, sabe? Spam é barato, né? Não custa quase nada, né? É uma praga, né? Quanto uma correspondência é uma grana, né, cara? Pior que e-mail de spam é só e-mail de corrente, né? Ah, cara. Se não passar pra 10 corrente pessoas, é um negócio. Você vai morrer. É uma coisa bonita, não, porque vê uma mensagem linda de amor e compreensão e tal. É. Passa se pra. Se não passar pra 10 pessoas, sempre, só vai comer gordo, não vai comer vida. Nego fala que tu vai morrer, cara. É horrível. Né? Política do ódio. Tem um amigo meu. Tem um amigo meu. Eu não vou dizer o nome, mas ele está nesse Nerdcast. O cara me mandou a porra de uma carta dessas, cara. Que raiva, cara. Carta mesmo. Cara, me liga de São Paulo. Ah, olha, e fala assim: vem cá, me diz o teu endereço aí pra eu anotar aqui. Dá 2 dias, cara, corrente infernal. Passe essa carta para 10 pessoas e você vai ter prosperidade. O que aconteceu aí, meu filho? Eu rasgo todas, cara. Eu quebro a corrente na hora. Correr é horrível, né, cara? Eu quebro tudo, cara, na hora. Mas a corrente, ela realmente precede muito a internet. Ela acontecia por correio. Já vi corrente em nota de dinheiro também, essas coisas todas. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Sabe o que me irrita muito? É quando eu mando uma notícia pro IG e eu mandei essa notícia antes que outro site... Mas a notícia de outros sites aparece na home e não a nossa. Cara, isso me irrita pra caralho. Ah, você tem que relaxar com essa parada, cara. É assim mesmo. A vida é assim, cara. Ai, ai. Sabe que eu odeio muito? Atraso, cara. Eu odeio me atrasar e pessoas que se atrasam. Exatamente. Caraca, então o Bruno tá na tua lista. Ah, meu irmão, negra, cara. É super... Tá, o Bruno, cara, era uma hora certa no relógio. Mas a gente tinha que arrumar o cabelo, pô. Não, mas olha só, a coisa mais irritante disso não é você atrasar uma vez ou outra, é a pessoa que sempre se atrasa. Você sabe que ela vai atrasar, né? Você sabe que vai ter sempre um problema, né? São pessoas que você chega ao ponto de ter que marcar e avisar pra ela uma hora antes. Você marca com todo mundo às 7, pra essa pessoa você falar às 6. Exatamente. E ela chega às 7:30. Exatamente. Um dia depois do casamento aí do irmão do João Paulo, um amigo meu que tá nesse Nerdcast, combinou de 2 horas da tarde, está no Outback. E o Bruno, o supracitado, que se atrasa com frequência, o cara tava lá, cara. E esperou só 4 horas. É um negócio que eu não gosto, realmente. Ele falou que não gosta de se atrasar. Ah, eu fico desgraçado. saindo da minha cabeça. Sabe o que, que irritou mais nesse Nerdcast? A quantidade de vezes que a gente falou a palavra irrita. É muito irritante. Puta merda, cara. Me irrita mais do que o cara que você usa, cara. Caraca, o cara que eu uso. Que ódio isso, né, cara? A gente sabe que fala. É, cara. Não para de falar esta porra, cara. Eu vou te falar que quando o Azaghal fala bicho, eu odeio mais. Bicho. Que ódio isso. Enquanto o Tucano, fala meu. Eu falei meu na minha vida.